No ar que se respira, nos gestos mais banais, em regras, mandamentos, julgamentos, tribunais. Vitória do mais forte na derrota dos iguais. A violência travestida faz seu trotoar. Na procura doentia de qualquer prazer, na arquitetura metafísica das catedrais, nas arquibancadas, nas cadeiras mais gerais. A violência travestida faz seu trotoar. Maioria silenciosa, orgulhosa de não ter vontade de gritar, nada pra dizer. A violência travestida faz seu trotoar. Nos anúncios de cigarro que avisam que fumar faz mal. A violência travestida faz seu trotoar. Em anúncios luminosos, lâminas e babiar, armas de brinquedo, medo de brincar. A violência travestida faz seu trotoar. No vídeo idiotice intergaláctica, na mídia, na moda, nas farmácias, no quarto de dormir, na sala de jantar. A morte anda tão viva, a vida anda pra trás. É a livre iniciativa, igualdade aos desiguais. Na hora de dormir, na sala de estar, a violência travestida faz seu trotoar. Uma bala perdida encontra alguém perdido, encontra abrigo num corpo que passa por ali. Estraga tudo, enterra tudo, pática. Enterra todos na vala comum de um discurso liberal. A violência travestida faz seu trotoar. Em anúncios luminosos, lâminas e barbear, armas de brinquedo, medo de brincar. A violência travestida faz seu trotoar. Tudo que ele queria era encontrar.